Bebendo todas eu não tô nem vendo. Queria encontrar contigo nessa hora. Não deixaria você ir embora. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, satisfazer o meu desejo. Roubar você pra mim, te dar amor sem fim, é tudo o que eu prometo. Ah, meu amor, vamos fugir agora. Ah, meu amor, eu quero ter você pra mim. Ah, meu amor, vamos fugir agora. Ah, meu amor, eu quero ter você pra mim. É Tony Brasil, não é? Brasil. Eu sei que errei, eu sei que vacilei. Estou pedindo desculpa, por favor me dê perdão. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Na hora H dancei, não resisti à tentação. Meu coração está pedindo pra você voltar pra mim. A saudade é um punhal e a tristeza não tem fim. Se você voltar agora, vai embora toda dor. Tudo vai ser diferente, eu te prometo, meu amor. Ah, meu amor, vamos fugir agora. Ah, meu amor, eu quero ter você pra mim. Ah, meu amor, vamos fugir agora. Ah, meu amor, eu quero ter você pra mim. Agora, ah, meu amor, eu quero ter você pra mim. Ah, meu